Fecheiro 27, capítulo 13, um exame de consciência. Algo escuro aterrou no caminho à nossa frente, com um suave plop, e eu parei abruptamente, agarrando-me ao seu braço. Sapos, disse Jamie sem se perturbar, não os ouves cantar? Cantar não era propriamente a palavra em que eu pensaria, ao ouvir o coro de sapos a coaxar nos caniços perto do rio. Por outro lado, Jamie não reconhecia tons e não se importava com isso. Ele esticou o dedo do pé do seu sapato e empurrou a forma quadrada, acocorada. Croac, croac, disse ele. Croac, croac. A forma deu um salto e desapareceu nas plantas úmidas perto do caminho. Sempre soube que tinhas um dom para as línguas, disse eu divertida, mas não sabia que falavas sapês. Bem, não sou fluente, disse ele modestamente, mas tenho um bom sotaque, é o que digo a mim próprio. Eu ri-me e ele apertou-me a mão e soltou-a. A piada passou. Não conseguiu alimentar a conversa e continuámos a caminhar, fisicamente juntos, mas quilómetros separados nos pensamentos. Eu deveria estar exausta, mas a adrenalina ainda corria nas minhas veias. Senti a exultação que vem com a realização de uma cirurgia bem-sucedida, isso sem falar da ligeira embriaguez. O efeito disto tudo foi ficar com as pernas bambas, mas com uma forte e vívida consciência de tudo à minha volta. Havia um banco ornamental sob as árvores perto da doca e foi até ele que Jamie me levou, nas sombras. Sentou-se no banco de mármore com um suspiro profundo, recordando-me de que eu não fora a única a quem a noite tinha sido agitada. Olhei à volta com atenção exagerada e só então me sentei a seu lado. Estamos sozinhos e sem ser observados, disse-lhe. Queres fazer o favor de me dizer o que raios está a passar? Sim. Ele endireitou-se alongando as costas. Eu deveria ter-te dito algo mais cedo, mas não esperava que ela fosse fazer uma coisa destas. Estendeu a mão e encontrou a minha no escuro. Na verdade, não há nada de errado, como eu te disse. É só que, quando Ulisses me trouxe o kilt e o broche, ele disse-me que Jocasta pretendia fazer um anúncio ao jantar esta noite. Contar a todos que pretendia tornar-me herdeiro dela, nisto. O gesto dele abrangia a casa e os campos atrás de nós e todo o resto. O rio, o pomar, os jardins, os estábulos, os hectares sem fim de pinheiros, a serração e o campo de Trebentina. E os 40 escravos que trabalhavam nele. Vi o cenário todo, como Jocasta, sem dúvida alguma, já tinha visto. Jamie sentado à cabeceira da mesa, vestido com o tartan de Hector Cameron, com a faca e o broche. Aquele broche com o lema nada subtil do clã Cameron, univos. Rodeado pelos antigos colegas e camaradas de Hector, todos ansiosos para receber o parente mais jovem do amigo em sua casa. Se a deixassem fazer tal anúncio, na companhia daqueles escoceses leais, bem lubrificados com o whisky fino do falecido Hector, eles tê-lo-iam aclamado senhor de River Run, ungido com gordura de porco selvagem e coroado com velas de cera de abelha. Tinha sido um plano totalmente parecido com o dos Mackenzie, pensei eu. Audacioso, dramático, sem levar em conta os desejos das pessoas envolvidas. E se ela fizesse isso? Disse ele, ecoando os meus pensamentos com precisão. Eu acharia muito estranho recusar essa honra. Sim, muito estranho. Ele levantou-se de repente, inquieto demais para estar quieto. Sem falar, estendeu-me uma mão. Eu levantei-me e virámo-nos para regressar ao caminho do pomar, circundando os jardins formais, as lanternas acesas para a festa tinham sido retiradas e as velas guardadas para serem usadas posteriormente. Por que é que o Ulisses te contou? Perguntei em voz alta. Faz essa pergunta a ti própria, Sassenach, disse ele. Quem é o senhor agora em River Run? É? Perguntei eu. E depois, é? Pois é, disse ele secamente. A minha tia é cega. Quem é que está a tomar conta das contas? A administrar a propriedade? Ela pode decidir o que deve ser feito. Mas quem é que sabe se é feito? Quem está sempre perto dela para dizer o que está a acontecer? Cujas palavras estão no seu ouvido? Cuja opinião ela confia acima de qualquer outra? Estou a ver. Olhei para o chão a pensar. Não estás a querer dizer que ele está a roubar as contas ou algo assim sórdido? Pois não? Esperava que não. Eu gostava muito do mordomo de Jocasta e pensava haver carinho e respeito entre eles. Não gostava de pensar que ele pudesse enganar a sangue frio. Jamie abanou a cabeça. Não está a fazer nada disso. Eu verifiquei as contas e está tudo em ordem. Tudo muito em ordem, de facto. Tenho a certeza de que ele é um homem honesto e um empregado fiel. Mas é humano para aceitar abrir mão do seu espaço para um desconhecido. Ele riu-se e continuou. A minha tia pode ser cega, mas o negro vê com clareza. Ele não disse uma única palavra para me prevenir ou convencer de alguma coisa. Só me disse o que a minha tia pretendia fazer e depois deixou que eu decidisse o que fazer ou não fazer. Tu achas que ele sabia que tu não... Parei aqui porque não tinha a certeza de que ele não aceitaria. Orgulho, cautela ou as duas coisas poderiam fazer com que ele quisesse frustrar o plano de Jocasta. Mas isso também não significava que ele pretendesse rejeitar a oferta dela. Ele não respondeu e um arrepio percorreu-me o corpo. Estremeci apesar do ar quente do verão e dei-lhe o braço enquanto andávamos à procura do apoio sólido do seu corpo sob os meus dedos. Estávamos no fim de julho e o cheiro da fruta amadurecida no pomar era doce. Tão forte no ar que eu quase sentia o gosto das maçãs frescas. Pensei na tentação e no verme que se escondia sob a pele brilhante. Tentação não apenas para ele, mas para mim. Para ele a oportunidade de ser o que a natureza estipulara para ele, o que o destino lhe havia negado. Ele tinha nascido e crescido para isto. Para administrar uma grande propriedade, cuidar das pessoas que lá viviam, um lugar de respeito entre homens de valor, seus pares. Mais importante ainda, a restauração do clã e da família. Já faço parte disto, dissera ele. Ele não se importava com riqueza, eu sabia. Tampouco eu acreditava que ele quisesse poder. Se quisesse, sabendo que eu sabia o futuro, ele teria escolhido ir para o norte, procurar um lugar entre os colonizadores de uma nação. Mas já outrora ele tinha sido dono de terras. Contara-me muito pouco sobre o tempo que passou na prisão, mas uma coisa permanecera na minha memória. Dos homens com quem ele dividiu a cela, ele dizia, eles eram meus e tê-los mantinha-me vivo. E eu recordei-me do que Ian dissera a respeito de Simon Fraser. Tomar conta destes homens é agora o seu único elo com a humanidade. Sim, Jamie precisava de homens. Homens para liderar, para tomar conta, para defender e com quem lutar. Mas não para ser dono deles. Depois do pomar, ainda em silêncio, e descendo o longo caminho de canteiros de ervas, com o cheiro de lírio e lavanda, anémonas e rosas, tão pungente e inebriante que simplesmente passar pelo ar quente e pesado era como nos atirarmos de cabeça numa cama de pétalas fragrantes. Sim, River Run era um jardim de delícias. Disso tinha a certeza. Mas eu tivera um negro como amigo e deixara a minha filha ao seu cuidado. Pensar em Joe Abernathy e em Brianna deu-me uma sensação estranha de visão dupla deslocada, de existir em dois lugares ao mesmo tempo. Eu conseguia ver os seus rostos na minha mente, ouvir as suas vozes no meu ouvido interno. Porém, a realidade era o homem ao meu lado, com o quilt a balançar à medida que caminhava, cabeça baixa com pensamentos ansiosos. E esta era a minha tentação, Jamie. Não as inconsequentes camas macias, ou salas graciosas, roupas de seda e deferência social. Jamie, se ele não aceitasse a oferta de Jocasta, deveria fazer outra coisa. E outra coisa provavelmente era a atração perigosa de William Tryon, de terra e homens. Melhor do que a oferta generosa de Jocasta, de certo modo. O que ele construísse seria dele, o legado que ele queria deixar a Brianna, se vivesse para construí-lo. Eu ainda vivia em dois planos. Neste consegui ouvir o rujo-rujo do seu quilt quando rocegava na minha saia. Sentia o calor úmido do seu corpo, ainda mais quente do que o ar aquecido. Sentia o seu cheiro almiscarado, que me fazia querer arrancá-lo dos seus pensamentos, abrir-lhe o cinto e deixar o tecido achedrezado cair-lhe dos ombros, despir o meu corpete e pressionar os meus seios contra ele, recebê-lo seminu e totalmente excitado entre as plantas úmidas e obrigá-lo a sair dos seus pensamentos e a entrar nos meus. Mas no plano da memória eu sentia o cheiro de teixos e da brisa que vinha do mar. E sob os meus dedos não havia qualquer homem quente, mas o granito frio e liso de um túmulo com o seu nome. Eu não disse nada, nem ele. Nós tínhamos completado um círculo e voltado para a beira do rio, onde degraus de pedra cinzenta desciam e desapareciam por baixo de uma superfície agitada de água. Mesmo contra a corrente, os ecos fracos da maré podiam ser sentidos. Havia um barco ali ancorado, um pequeno barco a remos, adequado para pesca solitária ou para passeios. Queres dar um passeio de barco? Sim, por que não? Pensei que ele desejasse o mesmo que eu, fugir da casa e de Jocasta, manter uma distância suficiente para pensar com clareza, sem o perigo de ser interrompido. Agachei-me apoiando a mão no seu braço para me equilibrar. Antes de entrar no barco, ele virou-se para mim. Puxando-me para ele, beijou-me delicadamente uma vez. E depois apertou-me junto ao seu corpo, com o queixo apoiado na minha cabeça. Não sei, disse ele baixinho, em resposta à pergunta que eu não tinha feito. Entrou no barco e estendeu-me a mão. Jamie permaneceu em silêncio enquanto seguíamos para o rio. Estava uma noite escura, sem luar, mas os reflexos da luz das estrelas da superfície do rio davam luz suficiente para se ver. Assim que os meus olhos se adaptaram ao brilho inconstante da água e à sombra das árvores, não vais dizer nada? Perguntou ele abruptamente por fim. Não é uma escolha que eu tenha de fazer, respondi-lhe, sentindo um nó no peito que não tinha nada a ver com permanências. Não? Ela é a tua tia, é a tua vida. A escolha tem de ser tua. E tu vais ser uma mera espectadora, é isso? Ele resmungou ao falar, remando contra a corrente. Não é a tua vida? Ou afinal não queres ficar comigo? O que queres dizer com isso? Eu sentei-me alarmada. Talvez seja demais para ti? Ele tinha a cabeça inclinada sobre os remos. Eu não conseguia ver-lhe o rosto. Se te estás a referir ao que aconteceu na serração? Não, não me refiro àquilo. Ele apoiou-se nos remos com os ombros a elevar-se sob a roupa e presenteou-me com um sorriso trucista. A morte e o desastre não te perturbariam muito, Sassenach. Mas as pequenas coisas, o dia-a-dia, eu vejo que te retraes quando as empregadas negras penteiam os teus cabelos ou quando o rapaz leva os teus sapatos para limpar. E os escravos que trabalham na produção de terbentina, essas coisas perturbam-te, não é? Sim, perturbam. Eu não sou, não posso ter escravos, já te disse. Sim, já disseste. Ele apoiou-se nos remos durante um momento, afastando uma madeixa de cabelo do rosto. O seu olhar fixou-se diretamente no meu. E se eu escolher fazer isto, Sassenach? Poderias ficar comigo e observar, sem fazer nada? Pois não podemos fazer nada até que a minha tia morra. Talvez nem mesmo quando isso acontecer. Como assim? Ela não vai libertar os escravos. Como poderia ela fazê-lo? Eu não poderia fazer isso enquanto ela fosse viva. Mas quando herdares a propriedade? Hesitei. Além do aspecto macabro de se discutir a morte de Jocasta, havia a consideração mais concreta de que isso era improvável de acontecer em breve. Jocasta tinha pouco mais de 60 anos e, à exceção da sua cegueira, encontrava-se de perfeita saúde. De repente vi o que ele queria dizer. Conseguiria eu viver dia após dia, mês após mês, ano após ano, como dona de escravos? Eu não podia fingir. Não podia proteger-me na noção de que era apenas uma hóspede, uma pessoa de fora. Mordi o lábio para não negar aos gritos. Mesmo assim, disse ele, respondendo ao meu argumento parcial, não sabias que um dono de escravos não os pode libertar sem a permissão por escrito da Assembleia? O quê? Olhei para ele inexpressiva. Por que não? Os donos de plantações temem uma insurreição armada dos negros, disse ele. E podes condená-los? Perguntou ele sarcasticamente. É proibido os escravos usarem armas, à exceção de ferramentas como facas para cortar mato. E existem as leis de derramamento de sangue para impedir o seu uso. Ele abanou a cabeça. Não, a última coisa que a Assembleia permitiria é um grupo grande de negros livres à solta. Ainda que um homem deseje emancipar um dos seus escravos e tenha permissão para isso, o escravo livre deve sair da colónia no mais curto espaço de tempo ou pode ser capturado e escravizado por qualquer pessoa que decida ficar com ele. Tu pensaste nisso? Disse eu devagar. E tu não? Não respondi. Mergulhei a minha mão na água e uma ondinha subiu pelo meu pulso. Não, eu não havia pensado acerca da possibilidade. Não conscientemente, porque não quis enfrentar a decisão que agora estava a ser colocada perante mim. Suponho que seria uma grande oportunidade, disse eu com a voz esganiçada e pouco natural aos meus ouvidos. Ficarias responsável por tudo. A minha tia não é tola, interrompeu-me ele, com a voz um pouco alterada. Ela faria de mim seu herdeiro, mas não dono, em vez dela. Ela usar-me-ia para fazer algumas das coisas que não consegue. Mas eu não seria mais do que o seu braço direito. É claro que ela pediria a minha opinião, ouviria os meus conselhos. Mas nada seria feito se ela não quisesse que fosse assim. Ele abanou a cabeça e continuou. O marido dela está morto. Independentemente dela ter gostado dele ou não, é ela quem é a dona agora, sem ter de prestar contas a ninguém. E ela gosta demasiado do gosto do poder para o pôr de lado. Ele estava totalmente correto na sua avaliação a respeito do caráter de Jocasta Cameron. E ali estava a chave do plano dela. Ela precisava de um homem. Alguém que fosse aos lugares onde ela não podia ir. Que lidasse com a marinha, que cuidasse das tarefas de uma grande propriedade que ela não conseguia realizar devido à sua cegueira. Ao mesmo tempo, ela não queria um marido. Alguém que usurpasse o seu poder e lhe desse ordens. Se ele não fosse um escravo, Ulisses poderia agir por ela. Mas apesar de ele ser os seus olhos e ouvidos, não podia ser as suas mãos. Não, Jamie era a escolha perfeita. Um homem forte e competente, capaz de conseguir respeito entre os seus pares e a obediência dos subordinados. Alguém que soubesse administrar a terra e os homens. Além disso, um homem ligado a ela por parentesco e dever, que estivesse ali para fazer o que ela queria, mas essencialmente sem autoridade. Ele seria escravizado pela dependência da sua generosidade e pela riqueza de River Run por si só. Uma dívida que não precisaria de ser paga, até que a questão deixasse de estar na alçada de Jocasta Cameron. Senti um aperto na minha garganta enquanto procurava as palavras. Não conseguiria, pensei. Não conseguiria lidar com isso. Mas tampouco seria capaz de enfrentar a alternativa. Não podia pedir-lhe para rejeitar a oferta de Jocasta, sabendo que isso iria enviá-lo para a Escócia para enfrentar uma morte que desconhecíamos. Não te posso dizer o que deves fazer, disse eu por fim. A minha voz quase inaudível, acima do som regular dos remos. Havia um redemoinho no qual uma árvore grande caíra, com os galhos a formar uma armadilha para todo o entulho que descia ao rio. Jamie desviou-se, guiando o barco para águas calmas. Largou remos e limpou a testa com a manga, respirando ofegantemente por causa do esforço. A noite estava silenciosa à nossa volta, com poucos sons além da água e raspadelas ocasionais de galhos de árvores submersas contra o casco. Por fim, ele estendeu a mão e tocou-me no queixo. O teu rosto é o meu coração, Sassenach, disse ele gentilmente, e o teu amor é a minha alma. Mas tens razão, não podes ser a minha consciência. Apesar de tudo, eu senti o meu espírito elevar-se, como se um peso enorme tivesse desaparecido dos meus ombros. Que bom, disse eu, acrescentando impulsivamente, seria um sofrimento. Ai, sim? Ele pareceu um pouco alarmado. Então, achas-me muito mau? Tu és o melhor homem que eu alguma vez conheci, disse eu. Só quis dizer que é um sofrimento tentar viver por duas pessoas. Tentar fazê-las aceitar a sua ideia do que está correto. Fazemos isso pelas crianças, claro, temos de o fazer. Mas mesmo assim é um trabalho terrivelmente difícil. Não poderia fazer isso por ti. Seria errado até tentar. Eu fiz com que ele se retraísse bastante. Jamie permaneceu sentado durante alguns instantes, com o rosto meio virado para o lado. Achas mesmo que sou um bom homem? Perguntou ele finalmente. Havia algo diferente na sua voz, que não consegui decifrar. Sim, respondi sem hesitar. E acrescentei meio a brincar, não achas? Depois de uma longa pausa, ele disse com seriedade. Não. Acho que não.